168 para o táxi, POB 163, 2 horas de autonomia, alternativa Maceió. Sim, 1868, táxi autorizado, ponto de espera da pista no zero, viado. Taxi Indy Alpha, quando o post chega à torre, 1118, décimo 95, o ajuste 1013. 1013, o ajuste, taxi Indy Alpha, ponto de espera da 10, 2895, 1868. 1118, décimo 95. 1118, décimo 95, 1868. Well, Mike X-Ray Alpha, São Salvador, prossiga. Mike X-Ray Alpha, para remoto da 09, parte principal para posição remota 14, parte principal. Como 0, vento 080 graus, 8 mais. Autorizado a alinhar e decolar, pistola 018 mesmo. 6258, autorizado Juliette para o portão 02. Juliette para o 026258. Europa 084, ready to copy. Europa 084, clear to Lima, Echo Mike Delta, via Upper Zulu 10, Natal. Then, upper November, 873, until Vitor, Uniform, November, Oscar, Kilo. Then, Biplane Road. Fly level 370, Puka departure, Zipa transition, take off from runway 10, turn left after takeoff, squawk 5126, Salvador departure control 119.8. Europa 084, set from Madrid, Arbor Zulu 10, Natal, then after November 8th, Mark and Zulu for the 373, Puka departure, after takeoff, turn left, for 516, departure of the country will be 119, Malaysia, 084. Europa 084, squawk 5126. 5126, Europa 084. Europa 084, read back correct route. You are clear pushback in startup report ready to taxi. Clear for push and start for taxi about let's go. Decola 53, controle 198. 198, boa, gol 168. É 119, deixa 8. Gente, 198. Puka, your departure will be Puka, then Zipa transition. Zulu, India, Papa, Alfa, Romeo. Puka, departure, Zipa, Europa 084, Zulu India Papa Alfa Romeo. Europa 084, read back correct to report right to taxi. Wonderful, taxi Europa 084. Wonderful, nice one, buddy. Um abraço. 2228, Bravo em curso, autorizado Serra Bravo, quilo Quebec Vitor, e a rota do plano de voo. Nível 180, sai da Arbor, após a Lefa, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5122, frequência do controle Salvador 119.8. Valeu 2228, confirmando, segue conforme a rota do plano de voo. Valeu 2228, treinamento correto, abaixo, pronto para o pushback treinamento. Passaria 2228, sim, a gente copiou que cumpre a restrição de saída. Europa 084, ready to taxi. Europa 084, taxi until holding point, if I'm enabled, in the holding point contact the tower, 18.95, QNH1013. Taxi to the holding point, we'll go zero, confirm, Europa 084. Switch taxi until holding point, if I'm enabled, in the holding point contact the tower, 18.95, QNH1013. Okay, taxi to holding point 10 by a main ATON on the holding point tower 118, descending on 95. Alternativa 123.8, caso negativo, retorna à frequência do controle Salvador. Estimado para isso de push na posição na remota no 2 do Patione. 098, chame torre na frequência no 8.95. 8.95, 10098. Escuta do sol. Após a passagem do Airbus da Europa passar cauda, autorizado o reboque da posição 09 para remoto no 4 do Pátio 1. Torre Salvador, é o Gol 0098, boa noite. 098 autorizado pouso, pista 10, vento 080, graus 1 do ano. Nível pouso, Gol 098. Sim, então vai sair da 09 para o pátio 3. Após a passagem do Airbus da TAP, a cauda autorizada, reboque e reporte serve no pátio 3. Passaredo 2228, aguarde. Tower, Mars. 084, boa noite, maintain position. Foi Alfa Solo voltando? Já iniciou o reboque? O senhor então está aguardando na posição? O 098 Solo 02, direito 219 Solo. Direito 219, bom 098, obrigado. Autorização, mantenha a posição, aguardando nova autorização para a gente de reboque. Boa noite. 098, boa noite. Autorizar ataque para o Pátio 1, via táxi e Alfa, Juliette, portão 08. I'm up to clear for takeoff. The wind is 08 degrees, 6 knots. For a clear for takeoff, runway 10 robot, 084. 0062, definitivo, palindroma nível 2, possibilidade 3-menor. Azul 4062, boa noite, autorizado Valserra, vindo 366, descida para 4 mil pés. 366, 4 mil pés, 4062. Longo 1170, 230 para 1170, informação Alfa 2509. O 1170, prossiga na chegada Mar e desça ao nível de voo 050. 050, 1170. Dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, 1199, 0 5 4 1 1 9 8 4 1 8. Clube 2, Fata 370, Puka de Pata. 370, Puka de Pata, Europa. 084, now passing 3000. A série 2228, a fase de parqueamento do Boeing da Gol no 08. Teve táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio 1 no Índia. Condola Torre 118 decimal 95, ajuste altímetro na 093. Após Golo 08, até Pátio 1 no Índia, 1895, 2228. O Mike X-Ray Alpha, após a passagem do ATR da passaria da Cauda, autorizado o início de reboque da posição 09 para o Pátio 3, reporte técnico. Possível, gol na 098. Qual foi a nossa posição? É 8 mesmo? Aqui no sistema está 08. Ah, foi batido. Não sei se vai dar para entrar aqui na aeronave da passarela, acho que está na... em frente ao... 02228 na escuta. Na escuta. A NASA volta informando que está impossível entrar no gate 08 devido à sua posição da aeronave. Teria condições de se afastar? Vou dar um power back aqui, mas o pushback não deixou essa posição. Gente. Tá, beleza, passaria, obrigado. Ah, pode ser. Bird 222 Rio de Plantarelo, boa noite, Falcon 9 Rio de Janeiro. Plantarelo 2228 autorizado, decolar, vento 080 graus, 8 9. Decolar, 2228. Controle de Salvador, tá 3152, tá bravo, boa noite. Prisma 52, boa noite, prossiga na chegada a Mari, em descida New Joe 060, guardando mais próximo para o procedimento Renato. Descendo 060 via chegada, guardando Renato. Azul 4062, desce para 2500, autorizado R nave, reporte, passando serve 366. 2500, autorizado R9, reportará passando 2666, qual seria o ajuste que você está presente? Ajuste é uma 013. Ajuste padrão, passando a 2. Europa 08, Foco, Tech, Recife, Centro, Frequency 126, SIG, 3085, Enable 125, DF, 145. Sobre, could you take the price of a sort of batida em Foco? Repa 084, Recife Center Frequency 126.85, Enable 125.45. 126.85, Enable 125.45, ele está 084. Obrigado, boa noite. Oi, 3222, pode chamar o controle. Aqui, mulher, colo 12, chama o controle, 1928. Salvador, boa noite, Passarei 2222. Passarei 2222, boa noite, contato radar, se manter de 180, perfil da CEDAR. 80 no perfil. 1970, pode estar, poderia para o 366? Gol 1970 após ETAP, autorizado serve 366, inicialmente desce ao 050. 0750 ETAP, serve com 366, gol 1970. Sandro Salvador, boa noite, Xanem 6074. Xanem 6074, boa noite, prossegui na chegada Mayra, aguardando mais próxima autorização do RNAV. Prossegui na chegada 6074, dá ETAP. Esse é o nome de 070, após sua voz do ETAP. 070, após sua voz do ETAP, tem a 070. O 1970 do separa 2506, autorizado RNAV, reposto passando serve 366. 2514, após ETAP 366, reposto para 366, o 1970. Passarei 2228, o Elefa. Telefa 2228. Quatro zero meia dois, vai ter condições de aproximar nessa altitude? Afirmativo, senhor. Tente. Posso observar 366, chame Turi na frequência no noite decimal 95. O noite decimal 95, o azul, com a carga 10. Zona 52, desça para 4 mil pés, o ajuste é 0013 após etapa, vai voar o serviço 366. Salvador Azul 4062, vai iniciar o procedimento de remetida. Azul 4062 autorizado para uso pistão 0, vento 080 graus, 8 nós. Vai iniciar a remetida, senhor, 4062. Ok, sim, então, iniciando a remetida em frente, já está 3 mil pés. Pode manter a atitude inicialmente e chama o controle 1908. Conferir o controle? Controle 198. 198, obrigado. Número 2, ponto é boa, isso não está 4.000, chama o controle 1908. 062 está iniciando a emitida. Vou fabricar. Azul 4062, ciente, prossiga na remetida conforme a carta para 4 mil pés, aguardando vetoração. Ciente, 4 mil em frente, conforme carta 4062. É 6074, desça ao nível de voo 050. 0042, boa noite, está 3142, tomação bravo, cruz 268. Boa noite, 228, boa noite, prossiga na chegada Mari, aguardando a RNAV mais próxima, desceu 060. Mário, 4060, sim. O azul 4062, tudo manter 4 mil pés. Passando 3 mil, entregado a 4 mil pés, o azul 4062. Azul 4062, atingir 4 mil pés, vai curvar à esquerda na proa 360. Ok, atingir 4 mil, já está curvando à esquerda, proa 360, 4062. Então 3152, hoje eu estou 3142, chame em Salvador na frequência 19.8. 1970, 366, avisando. 1970, chame Torre na frequência 19.95. 1295, 1970, boa noite. Salvador está 3142, mansão Bravo, curso 220. 3142, boa noite, a sua identificação, prossiga na chegada Conf, esse é o nível de voo 0070. Na Conf 0070, tá, 3142. Controle, confirma para o 3142 a frequência que vai chamar, senhor? A informação foi para o 3142 chamar Salvador na frequência 09.8, o 3152 permanece nessa frequência. Tá, tá, ok, obrigado. Bom, o 3142 já está em 19.8. Gente, eu estava comunicando ao 3152. Ok, 42, contagem de cimento para o 0.7.7.2. Afirmativo, mantenha nessa frequência de 070. Controle Polo 222, pode flightar, então, Polo 222, autorizado. Obrigado. Chanemia 074, em redução para 2209. 220-0074. O azul 4062, curva esquerda na Polo 290. Esquerda 290, 4062. A 3152 desça para 2510, autorizado lá na presente Serra de 366, reporte passando Serra de 366. Descendo 2500, voando 366, eu estou na 3152, recordando. Bono 222, vai ter que voar um pouco mais à esquerda, prevista a formação, 2-0, e eles aí pode flightar. Gente, o Bono 228 está autorizado, desvio, reporte ao controle na proa de espaço. M074, reduza para 2009. 200, mínima linha para reduzir na 6024. Azul 4062, curva esquerda para 250, limite ao localizador. 250, limite ao localizador, 462. Está operando novamente? Negativo, o limite é 270 de Salvador. Limite 270 de Salvador, o Pax 060. Show Nuno 70, Solas 23, direito 219, só. 219, gratuito. Bom, 1170 autorizado, táxi para o Pátio 1, no dia táxi foi Alfa Juliette, portão 06. Alfa 06, bom, 3152, completa final, chama torre 1-8-9-5. 895, boa. Azul 4062, desça para 2510, ajustando 0 no 3. Peço uma navegação para o Serra Vida 366. 2500, se assumir na prova do Serra Vida 366, o Azul 4062. Estou autorizado no 0, está 3152. 6074, desça até 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.013, 6074. Boa, 3398, sou autorizador de 4040, tem uma informação brava. 3398, aciona a identificação, mantenha a chegada mar e nível de voo 050. 050, ah, que atraso, eu preciso voar na próxima visita 366. Aguarde. 3142, desça até nível de voo 050. 0503, 0042. É o gol 1228, solicita a proa do 366. Aguarde. Oi, Chaner, 6074, sem condições de iniciar a redução para 1809, está presente? Afirma 6074. 6074, reduza para 1809, desça para 2500 pés, reporta passando Serra do 366. 2500, ou Pantanal 366, Oceana MS 074. Zona RNAV, o Azul 4062. Azul 4062, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 1895, Pantanal 62, ligado. Voo Azul 4062, estabilizado no sinal da RNAV, 7 milhas. 062, sim, continua a aproximação, guarda a direção de pouso. Continua a aproximação, 4062. Bono 228, reduza para 2009. 228, atinge 6.000. Reduzindo, iniciando a redução agora, 228. Bono 228, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, o limite é radial 280 de Salvador. 030, limitado para 280 de Salvador, está 3398. Atinge 050, está 3142. Está 3142, desça para 2500 pés, ajuste no 013, reporta passando Serra Vita 366. 2500, também no 366, 3148. É o Bruno 0228, que é para o Bruno 0030. Bruno 228. Consiga? Passaria do 2228, copiou? Negativo. Passaria do 2228, chama Centro Recife, frequência 1228, alterna 1260. 2282600. O voo 228 entendeu que é para prosseguir na proa 30, 200 para 200 nós. Pelo 228 afirmativo. Descida autorizada até 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Gol no 228. 4.013. Tá 3398, autorizada para o Serra Vita 366. Serra Vita 366, graças. 1134. Controle Salvador, operando a frequência 119.80. Teste autorizado Serra Gol. O 370 na UB do Rono 10. Decolada 10, com a primeira curva à esquerda, na PUCA, já município 4. O transmissão é o 5134 e o ponto 8198, Gol, 1098. Pelo 098, o cotejamento está correto, posição 08, chame pronto. Frequência 198, decimal 95. 8956074. 041 no Guia Taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 02, hein? Alfa, não, 02 mesmo? 09. 09, obrigado. 228, pode interceptar sinal? Estou no 228, mais um minuto nessa proa. Após, vai ser autorizado a serra vita 368. Ciente, eu vou no 228. Autorizado 368, bom, 228. Mais um 4062, só os 32, nível direita, chamo 219, só. 219, ligado na direita, 462. Boas, boa tarde, minha voz vibrando. 4062, boa noite, autorizado táxi para o pátio 3, via taxiway Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador, remota prevista 4 Romeu. Pátio 3, Alfa Kilo, remota prevista 4 Romeu, azul 4062. Posição do voo 19-72, boa noite. 142, está 2 milhas do 372, vai baixar trabalho. Cliente, continue a aproximação, guarda atualização de pouso, 3142. Guarda aí, pouso, 3142. Nós é 98, após o parqueamento do arrebatamento à esquerda, autorizado puxa, acionamento da posição 08, a metade. Cliente, após o parqueamento do doutor. Autorizado, puxa o acionamento, já contra ataque de zona 098. Salvador, eu preciso dar o 3507 para o departamento de bom arrival. Aponto Delta 507, qualquer destino, 4000 feet, 281013, dá a bom arrival. Vai a bom arrival, 4000 feet, 4000 feet, salve, 3005, direito 219, solo. 219, boa. Paulo, Salvador, Oxané 6074, boa noite. Oxané 6074, exame táxi para o pátio 1, e táxi Alfa, portanto, táxi Juliette. Alfa, repatriando a Juliette, 6074. 2500, no 013, autorizado a Renato, 3398. É 3398, reduza para 200 nós. Confirme para o Santo 3398. É 3398, redução 200 nós. 200, 3398. Delta 507, reduza para 2509. 228, chama a torre, frequência 1895. 1895, chama a torre. Torre Salvador, boa noite, com 228. Essa é Juliette, 16074. Chuva Ocean 6074, mantém a posição. Mantém a posição, Juliette, 6074. Para o táxi, chegou 1098 com 82 da moda, 4 2 horas e 40, alternando Fortaleza. Bola 08, 82 de PLB 240, Fortaleza Alternativa, autorizar o táxi até o ponto de espera e a parte 1 no Índia no ponto de espera Torre. 118 decimal 95, ajuste altímetro no 093. 7, parte o Índia, ponto de espera da 10-102-95, com 63. Salvador, ponto 4, boa noite, 3-1-14. 3-1-14, autorizar ataque até o passo 3, e ataque foi alfa, aquilo quando lá observa o sinalizador. É o passo 3 e alfa, aquilo, 3-1-14. Oxana 6074, após a passagem do bug da Goa, foi autorizado via Juliette, portão 07. Pausa boa, Juliette, 76074. Mantenha a espera, 098. Autorizado, Leia, mantém 1-0. Além, mantém 1-0, vamos 0-9-8. Solas 4-1, direito 219, solo. Direito 219, gol 222. 195. 195, boa noite. 28, dois ataques para o Pachono, via ataque foi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, gol no 222. Tem aproximação ou autorização de pouso? Gente, 390. Voo no 098, autorizado a decolar, vento 080 graus, 89. Autorizado a decolar de pista no 0, voo no 098. Voo no 972, voa direto, serra do 366. Afirmativo, tá voando pra ele, apenas um pequeno desvio à esquerda, já retornando pra trás. Frente. Air Portugal 2507, do you have conjunction to fly direct to Tierra Vito 368? We can fly Tierra Vito 2507. Air Portugal 2507, fly direct to Tierra Vito 368, descend 4000 feet, 281013. Descend 4000 feet, 281013, Tierra Vito 368. Decola os 43, controle 198. 098, obrigado. 3398, autorizado pouso, pistão 0, vento 060 graus, 109. Tive pouso, pistão 0, 3398. Contato radar, também mantém nível de voo 370, saída PUCA. 37, PUCA. Solas 45, direito, 219, som. 219, Salvador, boa. 3398, liberando a circuito. 3398, autorizar táxi para o pátio 3, via táxi foi Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador. Remota prevista, Uno Romeo. Pátio 3, segue via Alfa Kilo para Uno Romeo, da 3392. Salvador, Mtcal 2507, just confirm after the 3 6 8, may we continue approach? A Portugal 2507, after Sierra Vita 368, cleared to continue approach and descent of 2500 feet. Bono 098, chama Recife, frequência ano 26, decimal 85. 3.085, obrigado. Mais autorizado o pouso, gostaria de. Batendo, cadê o pouso, voo 1972.